Passamos a apresentar, a partir desse momento, Conversa Semanal. Produção, edição, gravação e apresentação, J. Salvador. Olá, amigos. Aqui é J. Salvador para a 18ª edição da nossa Conversa Semanal. Ela é produzida, editada e gravada por mim, J. Salvador, aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Como já lhes expliquei, não é uma edição profissional. É apenas uma forma de eu fazer uma catarse diária da minha vida. Como levo uma vida muito estressada e não sou do tipo de homem que sai para a rua para se divertir nos bares, nas jogatinas, etc., a minha diversão é esta: é produzir coisas e ler muito. Sou um amante inveterado da leitura. Qualquer tipo de leitura. Não sou preconceituoso. Assim sendo, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do nosso Conversa Semanal. Como primeiro assunto da nossa Conversa Semanal, eu gostaria de levar vocês todos a uma reflexão sobre um assunto muito importante. Viver neste mundo conturbado é uma questão de estratégia. Sobrevive o mais forte ou aquele que tem a melhor estratégia. O militar precisa ser, antes de tudo, um ótimo estratego, ou seja, um ótimo estrategista. Se ele não for assim, ele não sobrevive e perde guerras. E perder guerras é prejuízo tanto para um exército quanto para um país. Compreendo que as guerras sejam terríveis, mas não podemos esquecer que uma guerra não é exclusivamente mortandade, especialmente se é uma conflagração mundial, como as Primeira e Segunda Guerras. Por que lhes digo isso? Porque muitas tecnologias que usamos hoje, em tempos de paz, foram produzidas com fins bélicos. E nessa esteira, haverá logo grandes novidades na área da aviação, tanto militar quanto comercial. Dou-lhes um exemplo. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, ARPA, que é desencarregada de novas tecnologias militares, anunciou recentemente, para o ano de 2016, o design, a concepção e a construção de um avião supersônico que poderá, em voo, alcançar 20 vezes a velocidade do som. Isto significa mais ou menos 21 mil quilômetros por hora. Esta velocidade seria suficiente para viajar de qualquer lugar a qualquer ponto do planeta em menos de uma hora. Até o momento, o Departamento de Pesquisas já realizou 2 voos com protótipos do avião hipersônico para ver como ele se comporta no ar. O último teste desse avião hipersônico não foi muito tempo atrás, não. Foi agora, no dia 11 de agosto do corrente ano. O Falcon 2, que era o nome do protótipo, conseguiu chegar a 21 mil quilômetros horários, mas conseguiu ficar no ar por apenas 9 minutos. A velocidade Mach 20, ou seja, essa velocidade aí de 21 mil quilômetros por hora, produz na fricção com o ar uma área de calor muito intensa, mais ou menos 2 mil graus centígrados é o que produz essa fricção. E não há ainda proteção térmica suficiente para que esse avião consiga ser produzido comercialmente. Mas isso se fará, e muito logo, porque a área de pesquisa está hoje muito desenvolvida. Há algo que pouca gente sabe, mas já existem aviões que fazem voos atmosféricos. O que é um voo atmosférico? O avião sobe até a parte de cima da capa da atmosfera da Terra. E quando esse avião atinge a parte de fora da atmosfera, ele consegue desenvolver maior velocidade, gastando pelo menos de 20 a 30% a menos de energia. De repente, esse avião hipersônico será projetado para fazer, quem sabe, exclusivamente voos atmosféricos. Quem viver, verá. Vou rodar agora a primeira música da conversa semanal. Muitos de vocês não lembram deste cantor. Ele canta normalmente acompanhado com a banda Black Rio. Ele é Carlos da Fé. A música Pra Que Relembrar o Que Chorei. Já volto com essa conversa semanal. Não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Se uma frase já não basta pra dizer tudo que sinto, sinto quando bate um coração. Evitar os sofrimentos, não se deve nessa vida se envolver com a ilusão. Não quero mais saber de ti, vou me recuperar. Quero sorrir, quero sorrir. pra quê, pra quê? Pra quê vou recordar o que chorei? Estou de volta com a conversa semanal e vou lhes fazer uma pergunta. O futuro pode afetar o passado? O futuro pode afetar o passado? Garantem físicos. A causalidade retrospectiva pode ser revelada quando se olha o universo não em 3 dimensões, mas em 4 dimensões. As 3 dimensões espaciais iniciais recebem a companhia do tempo, compondo, segundo os físicos, o espaço-tempo. Isto inverte o tempo. Segundo os físicos, o que você faz hoje pode afetar o que aconteceu ontem. Esta é a conclusão de um experimento mental de física quântica descrita em um artigo que acaba de ser colocado no servidor de pré-impressão ART na Universidade de Cornell. É uma coisa que soa impossível para muita gente e, na verdade, parece violar um dos princípios mais fundamentais da ciência. A causalidade é, segundo os físicos, o que esse princípio viola. Mas os pesquisadores afirmam que as regras do mundo quântico conspiram para preservar a causalidade. Segundo eles, isto escolhe a influência de escolhas futuras até que essas escolhas sejam realmente feitas. Segundo eles, para descobrir isso, basta olhar o universo não como um ambiente tridimensional, mas como um ambiente quadridimensional, onde recebem a companhia do tempo compondo essa nova situação. E por mais estranho que possa parecer, essas agendas reversas estão nas agendas dos físicos. E isto já há bastante tempo. Recentemente, eles perceberam que o futuro do universo pode estar influenciando o passado. Muito embora, segundo eles, a natureza seja decididamente imprevisível. Está aí uma coisa para os amantes das ciências quânticas pensarem. Vamos quebrar a cuca um pouco durante esta semana. Enquanto isso, vou deixar rodando com vocês uma música de Gilbert Bécaud. L'important, c'est la rose. E volto em seguida com as maluquices desta conversa semanal. Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, l'important, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant. Dis à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Estou de volta com essa conversa semanal. Convém lembrar que a conversa semanal é produzida, editada e gravada aqui em São Leopoldo, por mim, J. Salvador, aqui na parte meridional do Brasil. A Arábia Saudita, segundo o jornal The Guardian, criará uma cidade industrial exclusivamente para mulheres. Prevista para ser construída em Ofuf, esta deve ser a primeira de várias que estão sendo planejadas para que mulheres nelas trabalhem. A separação entre homens e mulheres é aplicada na Arábia Saudita, onde onde essa tal lei segue determinados costumes tribais, e esses costumes tribais não permitem às mulheres que dirijam carros na Arábia Saudita. Segundo o governo, as mulheres precisam começar a desenvolver um papel mais importante nos segmentos produtivos do país. A Agência Saudita de Propriedades Industriais, cuja sigla é MODON, e que será responsável pela construção da primeira cidade industrial feminina, prevê que essa tal cidade seja inaugurada em 2013. O príncipe Mansour Min Itebi, ministro de Assuntos Municipais e Rurais, teria aprovado a iniciativa. Oh, lá, lá. A expectativa é a de que a cidade gere 5 mil empregos diretos nos setores textil, farmacêutico e de processamento de alimentos. Segundo a agência específica para esse setor, é bom que lá seja construída essa cidade industrial feminina porque fica próximo dos bairros residenciais e as mulheres podem voltar para casa a fim de cumprir seus deveres matrimoniais. Pobres das mulheres, sempre condenadas a uma dupla jornada. E depois chamam-nas de sexo frágil. Pois é. E para homenagear as mulheres, vou rodar com Hildon na sombra de uma árvore. Já volto com esta edição do Conversa Semanal. Passar Olá, amigos, esta é a conversa semanal que circula de forma independente, muito embora haja notícias de que o grupo da Rádio Antena Web tem intenção de voltar a rodar este programa. Antes de continuar, quero explicar a vocês novamente sobre o registro vocal que tenho. Acontece que, quando morei no Caribe, tive uma doença tropical que atacou a minha garganta. Então, muitas vezes eu estou falando com uma voz um pouco mais grave, outras vezes com o registro da voz um pouco mais agudo. Deve-se às sequelas da doença muito séria que peguei lá no Caribe. Peço então perdão a todos vocês pelos lapsos na minha voz. Quando a ouvirem um pouco mais aguda, não estranhem. São as sequelas da doença de garganta que tive lá em Trinidad and Tobago. Por esses dias, a Polícia Federal entrou em greve aqui no Brasil, desencadeando a Operação Padrão. Palavra que eu não sabia, que as operações da Polícia Federal não eram padrão. Ou seja, nem tudo o que é para eles verem, eles veem. Isto é mal. Isto é muito mal. Significa dizer que, por uma questão de sorte, muitos contraventores podem passar muamba, se tiverem sorte, de não caírem nas amostragens de verificação da Polícia Federal. Imaginei, sinceramente, que a polícia agia equanimemente em todas as situações. Jamais pensei que eles usassem o direito de greve para desencadear uma operação de análise minuciosa de bagagens de passageiros de aviões, só para citar um exemplo. Pois é, aí andei lendo que o governo, por meio de uma resolução, proibiu a Operação Padrão e a greve dos policiais federais. Este país é, aliás, uma maravilha. O governo legisla por decreto, por ordens de serviço, por medidas provisórias, jamais em conjunto com o Congresso Nacional. E se isso acontece, bem, aí a ordem de serviço, resolução, etc., passa por conchavos políticos, porque ninguém quer perder o seu poder de barganha. O estágio político que vivemos no Brasil é uma verdadeira vergonha. Premia-se a falta de caráter dos políticos. E eles, os políticos, acham que o eleitor é burro, porque vem sempre com a mesma ladainha e sempre com o mesmo discurso. Bem feito para nós, otários, que botamos essa corja de bandidos no poder. Sei que os policiais federais ganham um bom salário. Sou, no entanto, favorável a que esses policiais federais ganhem bastante, porque se estiverem satisfeitos com seus salários, não precisarão receber suborno para complementar suas rendas. Para mim, malgrado o melhor juízo, magistrados e policiais federais precisam realmente ganhar um bom salário. Não discuto os méritos das outras carreiras públicas. Agora, essa história de querer legislar e dizer o que pode ou o que não pode através de uma portaria ou ordem escrita é um deboche. Todos sabemos que se as classes públicas não se manifestarem através de uma greve, através de uma pressão bem organizada, não são ouvidas, simplesmente. Estão certos os policiais federais. Eles precisam se manifestar, porque, em caso contrário, o governo não os ouve. Quando é para assacar contra o bolso do contribuinte, o governo é muito rápido. Agora, quando é para devolver em serviços tudo o que arrecada, bem, aí até os países mais pobres da África ganham de nós em presteza e agilidade. Vou rodar agora com o grupo The Hollies. Stop in the name of love. Pare em nome do amor. Já volto com essa conversa semanal. Esta é a nossa conversa semanal e eu sou o J. Salvador, produzindo este programa aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Mas que tal falarmos um pouco sobre marketing digital e sobre os nebulosos anúncios veiculados nas redes sociais? A publicidade em redes de relacionamento, tipo Facebook, tipo Google, etc., ainda representa um desafio para os investidores em publicidade. As redes sociais ganham espaço e as dúvidas dos empresários sobre onde investir crescem junto. A pergunta que se impõe é quanto da verba publicitária os empresários em marketing e propaganda podem investir nas redes sociais. A outra pergunta é como fazer isso? Eu que já atuei em publicidade e propaganda, já tive empresa na área, sei que isto é de fato complicado. Por quê? Quando se apresenta um novo cliente, a gente coloca para esse cliente um briefing, um formulário que o cliente deve preencher e dizer aquilo que deseja e também se mostrar para a empresa de propaganda. Toda a estratégia de marketing, de publicidade, é criada em função do perfil de cada cliente. O cliente destina, então, para publicidade e marketing, uma certa verba. Digamos assim que ele destine 5% de toda a sua receita bruta para marketing e publicidade. E esses 5% da receita bruta são disputados pelas várias agências de propaganda que vão criar anúncios ou criar estratégias para o produto. O investimento em redes sociais é muito recente e por isso os empresários têm muito temor. E ainda, não bastasse tudo isso, qual é o melhor momento para investir numa rede social? Para as perguntas que até bem pouco tempo pareciam indecifráveis, algumas respostas começam a ganhar contorno. Em maio deste ano, ou seja, 2012, a General Motors anunciou que ia cancelar os 10 milhões de dólares que destinava ao Facebook. A decisão foi recebida com surpresa pelo mercado, depois da GM ter se firmado como uma das principais anunciantes da rede criada por Mark Zuckerberg. Em julho, a General Motors passou a considerar a possibilidade de retomar os anúncios no Facebook. A insegurança da montadora em fazer anúncios em redes sociais não é um fenômeno isolado. A incerteza sobre o retorno do conteúdo publicado é comum, porque as empresas ainda estão aprendendo a investir nesse tipo de mídia. Investir em redes de relacionamento é diferente de investir nas mídias tradicionais, nas quais o cliente já conhece o retorno. Eu, por exemplo, se tivesse uma empresa nesse exato momento, mesmo que fosse de consultoria, que é para onde sempre me enveredo, não sei se investiria no Facebook ou no Google, porque, afinal de contas, tenho um target a perseguir e não sei se atingiria essa meta desejada investindo nesses espaços de mídia. Se puder, não guardo mágoa, não blasfemo, não pondero, não tolero, lero, lero, devo nada pra ninguém. Não guardo mágoa, não blasfemo, não pondero, não tolero, lero, lero, devo nada pra ninguém. Sou descansado, minha vida eu levo a muque do batente pro batuque, faço como me convém. Eu sou poeta e não nego a minha raça, faço versos mas por pirraça e também por precisão. De pé quebrado, verso branco, rima rica, nega seio, dou a dica, tenho a minha solução. Brasileiro, tatupé, pataturana, bom de bola, ruim de grana, tabuada, sei de cor. Sete, vinte e oito, nove fora, ou a onça me devora, ou no fim vou rir melhor. Não entro em rifa, não adoço, não tempero, não remarco, marco zero. Se falei, não volto atrás. Por onde passo, deixo rastro, tento fama, desarrumo toda a trama, desacato Satanás. Brasileiro, estatura mediana, gosto muito de fulana, mas cicrana, quem me quer? Brasileiro, de estatura mediana, gosto muito de fulana, mas cicrana é quem me quer? Porque no amor quem perde quase sempre ganha. Veja só que coisa estranha, saia dessa se puder. Diz um ditado natural da minha terra, bom cabrito é o que mais berra, onde canto sabiá. Diz um ditado natural da minha terra, bom cabrito é o que mais berra, onde canto sabiá. Desacredito no azar da minha sina, tico tico de rapina, ninguém leva o meu fubá. Desacredito no azar da minha sina, tico tico de rapina, ninguém leva o meu fubá. Esta é a nossa conversa semanal independente e eu sou, como vocês já estão carecas de saber, J. Salvador. Aqui em São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Parece que uma das emissoras da Rádio Antena Web vai rodar o nosso Conversa Semanal. Mas ele continuará sendo independente. E justamente esse programa é independente porque aí eu abordo o assunto que desejo, da forma que desejo e quando desejo fazê-lo. Se eu estivesse atrelado a uma rádio web, precisaria seguir algumas políticas, e eu não gosto de seguir política alguma e de ninguém. Por isso, o nosso Conversa Semanal continua independente. Imaginem vocês se eu fosse falar numa rádio web a respeito do grupo Pussy Riot. Os donos das rádios via web ficariam escandalizados. Assim como quando falei sobre a Igreja Católica, né? Os católicos donos de rádio web ficariam escandalizados e me imporiam limites. Não gosto que me botem numa condição onde eu precise ter limites naquilo que falo ou na forma como me expresso. Justamente por isso optei por fazer o Conversa Semanal de forma independente. Desde a semana passada, o link do programa Conversa Semanal passa a ser veiculado no site Baixa Visão, do nosso amigo Fernando Scalabrini Paz. Pelo que agradeço, aliás. Fernando, grato pela força. Acho que lhes expliquei, então, por que gosto de produzir a Conversa Semanal de forma independente. É possível que ela tenha menos ouvintes, ou é possível até que ela não tenha ouvinte nenhum. Isto é muito provável, até porque a internet é muito ingrata, por mais que se queira dizer alguma coisa ao contrário. Um programa de rádio como este, via internet, onde você tem locução, tem música e acaba tornando-se um programa longo, é, para aqueles mais impacientes, muito chato. Mas muito chato, eu reconheço isso. Corro o risco, no entanto, porque, afinal, não tenho prêmios a ganhar, não tenho recompensas a perseguir. Porque este programa é, para mim, apenas e exclusivamente uma terapia. Se ninguém ouvi-lo, não vejo problema algum. Afinal de contas, cumpri com aquilo que eu queria. Ou seja, fazer a minha terapia semanal. Claro está que se alguém ouvir, se alguém comentar, ficarei contente. Porque, afinal de contas, todos, indistintamente, gostam de ser adulados. Inclusive eu. Não fujo absolutamente à regra. Mudando de assunto, parece que católicos tradicionais e ortodoxos estão começando a se entender lá na Polônia. Durante uma cerimônia solene no Castelo Real de Varsóvia, o patriarca ortodoxo russo e também o arcebispo católico da Polônia assinaram um tratado que deu fim a muitas disputas, inclusive sangrentas, no passado. Uma coisa que eu não gostei nessa coisa toda foi que eles se comprometeram a inserir cada vez mais a religião na vida pública. Ora, ora, a coisa pública é coisa pública e religião é religião. Ou quem sabe vai ver que Deus quer saber como é que o fisco está cobrando os tributos das ovelhinhas. Pode ser, quem sabe, não é? Ou quem sabe, através desse tipo de ação, a Igreja Católica possa, quem sabe, criar mais alguns bancos para especular no mercado financeiro e ganhar mais dinheiro para o Senhor. Pode ser, quem sabe, não é? Assim, o Vaticano fica cada vez mais rico e a Igreja Católica adquire cada vez mais patrimônio. Não sei se vocês sabem, mas um dos acionistas majoritários do Bank of America é a Igreja Católica. Então, em homenagem à Igreja Católica com o seu braço financeiro, que é, dentre estes, o Bank of America, vou rodar com o grupo America, My Great Love. E viva a Igreja Católica querendo intrometer-se onde não é chamada. Já volto com essa conversa semanal anticlerical. Entendem agora por que não gosto de veicular o Conversa Semanal via rádios web? O dono de uma rádio web católica não gostaria. Este programa totalmente anticlerical já volta. Like says to Susie, honey, would you please be my missus? And she says, yes, with the kisses. Now he's tickling her fancy, rubbing her toes, muzzle to muzzle now. Anything goes as they wiggle. Sue starts to giggle. They whirl and they twirl and they tangle, singing and jingling the jangle, floating like the heavens above. Looks like muskrat. Esta é a conversa semanal. Continuo insistindo numa coisa da qual venho falando faz muito tempo. A péssima tradução de livros do idioma original para o português do Brasil. Editoras como a Record, por exemplo, contratam tradutores para verter ou traduzir para o português livros, e esses tradutores fazem verdadeiras bagunças. Deveria haver, no meu entendimento, um controle de qualidade dessas traduções. Não é possível a gente começar a ler subcultura exclusivamente porque os tradutores não são gabaritados. E aqui fala quem conhece. Para que saibam, eu sou tradutor intérprete, logo sei do que estou falando. Até quando precisaremos engolir traduções mal feitas? Até quando, me pergunto. E quando se faz tradução mecânica, então? Que coisa horrível. Participei, numa determinada oportunidade, de alguns grupos desses de tradução de livros. Bastou que comentasse sobre os defeitos das traduções para tornar-me persona non grata. O pessoal quer ser orientado, quer ser ensinado, mas ninguém admite correção. Assim fica difícil. Muito difícil. Isto perpetua a burrice. Fazer o quê? Em homenagem a esses nossos tradutores de livros muito competentes, que sempre traduzem direitinho, que não escrevem com veio, que não escrevem acentio, ou que não escrevem súbito ao invés de súbito. Em homenagem a todos eles, eu vou rodar o Juca Chaves e um sarro muito bem feito sobre a música do Wilson Simonal, que é Brasil, como é que é? Brasil Tropical, como é que é? Deixa eu ver como é que é o nome da música do Wilson Simonal. É mesmo, o nome da música do Wilson Simonal, que foi feita pelo Jorge Ben, é País Tropical. Pois em cima disso, o Juca Chaves criou Paris Tropical. E é o que vamos ouvir nessa nossa conversa semanal. Já volto para o último segmento. Ai, ai. Esta é uma homenagem à fartura, à champanhe e ao caviar. E à boa mulher francesa. Ah, que saudade do feijão com arroz, da carne seca e da jaca. Alô Brasil, alô Simonal, moro e namoro em Paris tropical. Alô Brasil, alô Simonal, moro e namoro em Paris tropical. Tereza empregadinha e eu sou seu patrão. Vendi meu Fusca e o meu violão. Tenho um Jaguar, só ouço bar. Eu como estrogonofe em lugar de feijão. Mas que patropinada, isto é que é um vidão. Alô Brasil, alô Jorge Ben. Eu vou de metrô, você vai de trem. Alô Brasil, alô Jorge Ben. Eu vou de metrô, você vai de trem. Paris não tem Flamengo, nem Pelé e Tostão. Aqui Brigitte joga em qualquer posição. Francês é o meu esporte, do qual sou fã. Faço do Moulin Rouge o meu Maracanã. Que futebol que é nada, bom mesmo é o cancan. Alô Brasil, alô meu Pelé. Eu bebo champanhe, você bebe café. Alô Brasil, alô meu Pelé. Eu bebo champanhe, você bebe café. Ai, ai. Alô Brasil, alô Simonal, moro e namoro em Paris tropical. Alô Brasil, alô Jorge Ben, eu vou de metrô, você vai de trem. Pois é, já vamos para uma hora de programa e tanto, hein? Estou começando este último segmento aos 58 minutos e lá vai pedrada. Quero agradecer a todos vocês pela companhia até aqui. Foi um prazer estar com aqueles que quiseram estar comigo. Desejo que tenham uma ótima semana. E na semana que vem, para aqueles que quiserem me ouvir, tem mais. Esta conversa semanal, cujo link é distribuído também pelo site Baixa Visão, foi produzido por mim, J. Salvador, a partir daqui de São Leopoldo, na parte meridional do Brasil. Vou deixar rodando com vocês, com a Carly Simon, You Know What to Do. Enquanto isso, lhes digo bye bye.